Sai porta fora, vou por aí pelos caminhos. A noite devora, cruzam-se homens sozinhos. Noites serenas, guerras triviais. Portas fechadas, palavras infernais. E ao ver-te, Lisboa, Lisboa, perder o bairro da Madragoa. E vielas, musgo nos telhados. Vens à janela, lembram tempos passados. Verdades acesas, um homem sem. Saio porta fora, vou por...